CineCast. Hoje a gente tá, eu e o Caron, a gente tá aqui pra falar sobre Guerra Infinita. Ai, meu Deus. Finalmente, não aguento mais, não aguentava mais pra ver esse filme. Queria muito ver esse filme, vi. E tô feliz pra caramba. Você tá feliz? Tô muito feliz, muito, muito. Então, Caron, foram aí 10 anos de filme que a Marvel tá lançando. Conta um pouco. Acho que o filme que eu comecei realmente a curtir o universo assim, da Marvel no cinema foi na TV, cara, que eu devo ter visto algum Homem de Ferro e eu curti pra caramba. Eu acho que eu vi o primeiro Homem de Ferro na televisão, nem no cinema foi. E aí eu comecei a curtir, tipo... eu ainda não tinha aquela separação também de universo da Marvel e da Sony, da Fox. Sim. Então eu curtia tudo. A X-Men é da Marvel, então é da Marvel, sabe? Depois que eu fui entender que o bagulho era mais separado. Os trâmites aí que teve, né? Judicial, que venderam tudo. Maior bagunça. Depois que eu fui entender isso. Mas acho que começou por aí, cara. Daí, o que você... Nesses 10 anos você curtiu o que estão fazendo? Não, com certeza. Acho que é resultado de um trabalho muito, assim, árduo e de uma cabeça pensando com várias outras pessoas pra realmente conseguir conciliar um universo compartilhado, né? Que é esse universo da Marvel no cinema. E é um feito histórico. Nossa, sem dúvida. É inegável. E muita gente tentou fazer isso e não conseguiu. DC. Acho que seria muito pouco tempo pra falar todos os méritos assim, que cada filme tem. A gente teve muitos filmes bons, filmes excelentes, filmes que nem foram tão bons assim. Acho que é o caso do Hulk. Acho que pouca gente gosta desse filme. Ele acho que foi um do comecinho que realmente mudou pro selo, né? Sim, Marvel, era bem no começo, eles estavam descobrindo ainda o que sim, eles né? queriam fazer. Acho que nem tinha muita ligação com os outros e tal. Eu gosto muito do Soldado Invernal. Acho que é um dos melhores filmes da Marvel. Guardiões da Galáxia também. Maravilhoso. Só pra falar alguns, né? São muitos, cara. Tipo, pode até ser... Não ser tão bom assim, mas no mínimo é divertido, assim. É difícil ser um... filme assim, nossa, que filme horrível. Nesses 10 anos eles fizeram um negócio muito legal. Mas uma coisa é que desde o primeiro Homem de Ferro lá em 2008, eu já vi ele assim. Eu não tenho muitas memórias, mas o que eu lembro é ver ele e falar: ah, cara, já bem parecido com os outros filmes de super-herói, assim, no lance de ser um filme de origem e tal. Tipo, eu gostei, achei da hora. Mas não foi um negócio que me cativou, assim. Faz tempo que eu vi, eu tenho que ver de novo o Homem de Ferro. Mas o que eles fizeram, né? O que a Marvel fez nesses 10 anos é um negócio que nunca existiu na história do cinema, assim. Eu acho que o máximo que teve foi o... Que foi, provavelmente, catapultou isso aí, tornou isso possível, foi, por exemplo, Harry Potter. Que foi vários filmes que acompanhou durante anos e tal. Sim. O último filme, quem assistiu... Tinha crescido, né? Tinha crescido assistindo, mas, tipo, eram 7. Daí agora foram, tipo, 20 e poucos filmes, e ainda teve esse pra meio que encerrar o ciclo, mas ainda tem mais, eles não terminaram. Tipo, é uma experiência única. E até hoje, assim, eu falo dos filmes da Marvel, me incomodava um pouco o lance de, tipo, os filmes da Marvel, na verdade, é como se fosse uma série de TV no cinema. Sim, e cada filme é um episódio. É um episódio, ele é bem episódico, né? E, tipo, tanto que eles contratam gente que trabalhou com TV pra dirigir os filmes. Tanto que os irmãos Russo que dirigiram agora o Guerra Infinita, o Soldado Invernal, Guerra Civil, eles trabalharam... Eles nunca tinham feito cinema antes, eles trabalharam com TV só. Eles fizeram Community, que é muito bom, quem não viu, veja. É maravilhoso. Faz até sentido, né? Pra eles não perderem a mão em cada filme, né? Você tem que ter embora tenha cada diretor, tenha sua história, você tem uma narrativa, né? Sendo traçado, você tem que tomar muito cuidado pra você não fazer algo em algum filme específico que dê, por exemplo, algum erro de continuidade que vai influenciar em outro filme, sabe? Tem alguns, né? Mas são muito mínimos, cara. São se você for poucos, pensar no todo o trampo que é. Enfim, cara, é incrível o que eles fizeram em termos de... É um negócio monumental, é um dos negócios mais lucrativos em Hollywood hoje, tipo... Por mais que você pode não gostar, assim, mas, tipo, é um marco na história, assim, do cinema mercadológico, em termos de linguagem. James Cameron já disse que já tá de saco cheio e tá esperando que todo mundo esqueça o filme de super-herói. Ah, cara, mas... Ah, é sem inveja, vai. Não, mano. O tanto de... Eu entendo ele, eu entendo. Mas, não, cara, não tem como parar isso agora, velho. Se não dá vai, dinheiro, é, não vai parar, dá não dinheiro, vai. Não vai parar. Eu vejo essa época dos filmes de super-heróis como... Do mesmo jeito que Hollywood já teve a época... era de ouro de musical, de que só fazia um monte de musical, tipo, cantando na chuva. Tinha um monte parecido com ele. Aí teve a fase do westerns, que fizeram um monte de western, ficaram décadas fazendo western. E ficou um negócio impregnado na cultura. Eu acho que isso... essa era dos super-heróis, assim, no cinema. Uhum. Eles são muito relevantes. E é isso aí. Daí, agora a gente vai falar sobre Guerra Infinita. A gente vai falar sem spoilers. E depois, quando a gente for falar especificamente, assim, a gente vai avisar. Para começar, eu acho que superou as minhas expectativas. Eu acho que ele é um dos filmes que... Eu não sei se ele chega a ser o mais arriscado, mas ele com certeza deve ter sido um dos mais difíceis, assim, de serem feitos. Nossa, fácil. Ter o controle, cara, de tantos personagens e de tantos núcleos e fazer uma história convergir pra ela fazer sentido, era um trabalho muito difícil e era muito fácil você perder a mão. Eles conseguiram fazer isso numa parcela bem menor no Guerra Civil, né? E ainda assim, eu acho muito decente. Mas assim, Guerra Infinita, ele foi sem precedentes. É outro escopo. É algo cósmico, né? Muito maior. Enquanto Guerra Civil era muito pé no chão, esse era muito mais amplo, né? Guerra Civil foi o filme que fez eu pensar que Guerra Infinita era possível. Porque quando... Eles anunciaram bem cedo, né? Então a gente tá esperando esse filme há bastante tempo. Daí quando eles anunciaram o Guerra Civil, eu pensei, ah, cara, duvido que eles vão conseguir deixar um monte de personagem na tela e deixar isso orgânico. E eles conseguiram. Eu falei, oh, cara, de repente... E deu pra ver que foi bem um ensaio, assim, pra Guerra Infinita. É impressionante também, acho que quem viu vai ter a mesma sensação que a gente teve. Que você tá... Quem lê quadrinhos, né, e você me pegou aquelas super sagas, né, tipo... Própria Desafio Infinito, qual mais recente que teve com aquela com... Teve Guerras Secretas. Guerras Secretas, né, que teve com... Como chama? É, na verdade, meio que um reboot do Guerras Secretas, né? É, uma versão nova do Guerras Secretas. Que é com o Doutor Destino e tal. Que são essas grandes super sagas da Marvel. Até a própria Guerra Civil. Sim, sim, até a própria Guerra Civil. E a gente tem essa sensação quando a gente lê os quadrinhos, a gente vê todos aqueles universos que... Você tinha que comprar, por exemplo, o quadrinho do Homem-Aranha, e você tinha a história do Homem-Aranha, e em algum ponto ela convergia com a história dos Vingadores. Sempre aí você tinha que ler a história dos Vingadores e tal. Sempre tinha uma nota de rodapé, assim, tipo... alguém comentava alguma coisa, daí falava, ah, se você quiser saber mais sobre isso, leia essa história. Verdade. Eu ficava puto, cara. Eu falei, não, mano, cadê? Eu quero... Porque... Essa referência tá no volume 58, não foi assim. E tipo... Eles acabaram fazendo isso no cinema. Por mais que eu goste muito mais de histórias fechadas, a recompensa pra quem acompanha todas essas histórias é um negócio Sim. que ninguém nunca fez. E eu acho que Guerra Civil, Guerra Infinita é essa recompensa, cara. Eu acho Eu acho que eles, tipo, a primeira metade, a primeira parcela da sim, recompensa. Sim, mas é algo que a gente já viu do que eles sim. são capazes pra fazer no próximo, né? Sim, sim. E uma coisa que eu senti, cara, é que eu acho que eles não deviam ter tirado a primeira parte, não. Tipo, Guerra Infinita, parte 1. Porque pra mim ele é uma grande parte 1, assim. Principalmente o final dele, né? Ele não é um filme fechado. Tem que ver o que eles vão fazer. É discutível, vamos discutir isso. De impressão, assim, eu gostei muito do filme. Eles conseguiram manter a mão. Tipo, são 17 personagens. Eu acho que é mais que isso. Enfim, é muito personagem. E eles conseguiram manter a mão. É lógico que eles tiveram que escolher quem eles iam deixar de lado. Uhum. Por exemplo, tem alguns personagens que eu queria ver mais, mas acabou não tendo tanto tempo de tela assim. Mas eu achei totalmente compreensível as escolhas. Tipo, deu pra ver que eles deram preferências pra certos personagens e pra mim fez sentido. Uhum. Eu não achei bagunçado em termos de montagem, assim. Deu pra ver que algumas coisas que estavam no roteiro, a gente vai falar sobre isso. Algumas coisas que estavam no roteiro, eles só insinuaram na montagem. Então, de repente, tinha mais cenas sobre esse assunto, mas elas acabaram deixando só como uma sugestão. Mas o arco principal, que é o Thanos, é um filme sobre o Thanos. Todo mundo falou que o protagonista desse filme é o Thanos. Cara, é incrível. É muito, muito bom. esses personagens estão sendo desenvolvidos há 10 anos. Então você não precisa desenvolver eles no filme. Sim. Eles já estão, eles já foram apresentados, você já, tipo, teoricamente você já sabe quem eles são já. Então o único personagem que é desenvolvido de fato é o Thanos. E, mano, que é... Cara, ele tem tudo pra daqui a alguns anos ser tão enigmático quanto o Darth Vader, assim. Cara, pra mim ele... Com certeza é um dos melhores vilões da Marvel. Do universo cinematográfico, pra mim ele é o melhor. De fato, sem dúvida. Porque o Loki, por mais que ele seja um vilão muito bom, sim, ele já teve o lance de, tipo, jogar pro, dos dois lados, assim. Ele é tão carismático que ele já não tá mais na categoria de vilão. Ele já, de repente, já tá no anti-herói, meio que assim. Ele é meio que um anti-herói, né? O Thanos não, o Thanos é um vilão de fato. E outra coisa, né? Tipo, a gente tá lançando esse cast relativamente cedo, assim, comparado com os outros, assim. Então, se você tem a oportunidade de ver o filme antes de ouvir o podcast, veja o filme. É, e se você já não recebeu um monte de spoiler na internet. Então, se você tem a experiência de ver o filme sem saber nada, vai. Só vai, que é legal. Você não vai se arrepender. Agora a gente vai falar com spoilers, então se você não viu, por favor, retire-se. Ou se você não liga com spoilers, continua aí que a gente vai comentar com mais detalhes. Mas a gente frisa que é muito legal que você veja o filme pra você não estragar a experiência. Não sei se estragar, mas o impacto vai ser diferente. Sim. Vai lá e vê. É isso aí. Então, o filme já começa como, cara? Descreve aí pra gente. Começa na treta já. Nossa, cara, que começo maravilhoso, meu Deus. Foi o melhor prólogo que já teve de filme gente da Marvel, do céu. Com certeza, cara. Caramba, velho. Nossa, que bagulho incrível. Tenho pontos a falar sobre essa cena, né? E sobre esse arco aí da parte do Thor. O filme começa, né, naquela cena que a gente viu no final das cenas pós-créditos do Thor Ragnarok. Que tá o Loki e o Thor, né, conversando e aparece a nave do Thanos, né? Isso aí a gente já imagina. E já começa logo em... O filme já começa logo em seguida depois disso, assim. Sim, é praticamente logo depois de Thor Ragnarok. E tá tudo destruído, a nave que tinha os Asgardianos, né? Aparentemente tá todo mundo morto. Sobrou o Loki e o Thor, praticamente, né? E o Thanos tá lá com a Ordem Negra, né? Os filhos dele. Discursando e tal, falando. E é nessa brincadeira que o Thanos ele consegue a joia do tempo que tava com o Loki. Do tempo não, do... É, do Tesseract. Não, mas não é do tempo. Desculpa, é verdade. É a joia do espaço. A gente já tem... um vislumbre de como vai ser o filme depois, né? A gente acha que o Loki, de novo, né, com suas artimanhas, vai trair o Thor, né? Mas ele acaba tentando matar o Thanos. O Thanos já tava com duas joias, né? Agora ele estava com duas. Ele começou com a do poder, que ele pegou lá com a Tropa Nova. Não é mostrado isso no filme. Mas é contado. Que... Mas é contado. E ele consegue agora, que tava com o Loki, né? Pra ele não matar o Thor, o Loki entregou a joia do espaço pro Thanos. E depois o Loki tentou trair ele e acabou falecendo. Essa foi a primeira morte de Guerra Infinita. Mas antes disso tem aquela... Ah, sim. Luta maravilhosa. É engraçado que lá no primeiro Vingadores o Tony Stark fala pro Loki, né? We have a Hulk. Nós temos o Hulk. É, né? Que o Loki fala assim, eu tenho um exército. Daí o Tony fala, eu tenho o Hulk. É, e aquela que cena é uma, icônica, foi uma das cara. Cenas que eu... Cara, é um negócio legal falar assim, que eu lembro muito... Vingadores, eu lembro muito bem, assim, que foi meio que um evento. Foi um negócio, assim, que, tipo, teve memes, teve algumas frases que viraram memes. Sim, depois. Muitas. Até hoje, assim. E é legal ver a galera, eles reverenciando isso, né? Tipo, o Loki falando, o Loki usando a frase do Tony Stark, assim, a gente tem o Hulk. E mostra também aquele lance do Loki, realmente ele ser aquele, não é nem mais um vilão, mas também não é um herói, é meio que um anti-herói. Ele mudou bastante, né, desde o primeiro Vingadores. O Hulk, ele avança no Thanos, ele dá um pau nele, mas depois, quando o Thanos revida, cara... Cara, isso é impressionante. Quando os diretores falaram assim, não, porque o Thanos, nos primeiros 5 minutos, vai mostrar porque ele é o cara. Daí você fala assim, ah, beleza, provavelmente vai ter maior matança e tal. Mas eu acho que nenhuma matança é mais impactante do que alguém detonando o Hulk na porrada. Tipo, porque o Hulk é o maior símbolo de poder, assim. Tipo, é o cara tanto que, tipo, às vezes se isenta pra não causar tanta destruição. E o Thanos destrói ele não usa nenhuma joia. Ele só destrói ele na porrada, cara. Tipo, e ela é muito bem coreografada e ela é muito bem filmada. O filme ele vai usar várias vezes o recurso de plano sequência, como se tivesse a câmera tivesse sido segurada na mão. Uhum. Então fica um negócio bem legal, assim. Plano sequência, pra quem não sabe, é quando a câmera ela tá meio que andando, assim. Então é um plano longo, mas só que a câmera tá... Ela passeia pelo ambiente, né? Então já começa assim, de baixo, os corpos tudo caído e a voz do arauto do Thanos meio que anunciando a chegada do Thanos, tipo, alegrem-se porque vocês vão morrer e tal. Eu acho é legal porque funciona como metalinguagem, assim, tipo, anunciando o próprio filme anunciando o Thanos, a chegada do Thanos pra gente que é a audiência. Daí tem toda essa luta, cara, é muito... quando eu vi, assim, a luta do Hulk com o Thanos, eu fiquei tipo, meu Deus, que, tipo, porque a ideia é legal, mas ela foi muito bem executada, assim, a coreografia do Thanos batendo, assim, é incrível. Daí o Hulk, ele cai, mas só que daí aquele cara do teletransporte lá, qual que é o nome dele? Cara, eu esqueci o nome dele, enfim, velho. Que é o Idris Elba, é o cara que cuidava lá da passagem de Asgard, ele acaba teletransportando o Hulk pra Terra. Quando, outra coisa que é muito legal também nesse filme, que, cara, nossa, é incrível. Que é o lance do... O escopo dele, tipo, ele é muito, muito, muito grande. E todas as cenas no espaço, o visual é maravilhoso, assim. Você tem um sentido de profundidade. Quando esse cara, ele usa o poder dele pra teletransportar o Hulk, vem tipo aquele raio com um arco-íris, assim, né? É, Bifrost. É, e você consegue ver, tipo, tem tipo uma imagem com ponto de fuga, assim, né? E o raio indo pra Terra é maravilhoso, cara. É lindo aquilo lá. Daí tem toda a cena lá do Loki tentando enganar o Thanos. E essa cena é muito impactante. Tipo, você esperava que ele ia morrer? Que o Loki ia morrer? Eu não esperava. Uma das coisas que eu tinha quase certeza que era o Loki ia morrer no começo. Eu não tinha como saber também, como eu não vi nenhum trailer. Então eu não vi o Loki em momento nenhum. Então eu não sabia o que podia vir, entendeu? Aí quando eu vi, cara, eu até duvidei, né, porque se tratando do Loki, né, ele sempre dá um jeito de enganar, mas parece que naquele momento, forte, cara... Tipo... E faz sentido ele morrer daquela forma também, né, e morrer sim. Ali, né, encerrar a parte dele ali. Cara, a cena é impactante dele no chão. O olho dele vermelho, a expressão dele, daí ele quebra o barulho do pescoço quebrando e o corpo caído depois... É bem forte. Entrando em detalhes gerais já, a música eu achei muito eficiente. Uma das coisas que eu não gosto muito dos filmes da Marvel, geralmente, é a trilha sonora. Trilha sonora original, por exemplo, Guardiões é incrível porque não tem trilha sonora. Eles não baseiam tanto em uma trilha sonora original, eles usam soundtracks, né? Tipo, músicas que já existem pra fazer parte do corpo do filme. Tirando algumas poucas exceções, trilha sonora não é muito forte da Marvel, é um negócio bem genérico e tal. Diferente de, por exemplo, cara, a trilha do Superman ou do Batman são coisas muito icônicas. Muito, muito icônicas, sim, que são, sim, usadas até hoje. Mas no começo a gente chegou a ter um pouco disso, né? O primeiro Homem de Ferro tinha aquele... A música Iron Man, né? No final. Assim, mas por exemplo, não tinha uma trilha sonora original, sim, decente. Tanto que eles nem acabaram nem usando. Eu ia falar Thor Ragnarok também, mas a música não é do filme, né? Também. Também. Mas eles meio que todas caracterizam... as músicas icônicas da Marvel são de... Tipo, não são... São soundtracks, não são OST, né? Tipo, original soundtrack. E... A não ser o tema dos Vingadores, né? Mas não é, tipo, eu acho brega, eu não gosto. Você não gosta? Não gosto. Tipo, por exemplo, usado nesse filme é legal porque remete, tipo, ele é usado quando o Capitão América aparece, assim, daí ele remete alguma coisa que já foi apresentada. Daí é mais pelo lance nostálgico do que pela trilha em si só. Sim. Um filme que eu gostei, filmes que eu gostei da trilha sonora original foi o do Pantera Negra. Tem uma trilha sonora legal, é marcante. Mas nesse filme eu achei a trilha sonora muito... Tipo, ele não é um negócio marcante. Tipo, sei lá, nossa, merece ganhar Oscar de melhor trilha original. Assim, não. Mas só que ele é muito mais eficiente do que os outros filmes da Marvel geralmente são. Porque ele traz toda a imponência do Thanos. Ele é melancólico. E é isso, cara. Ele consegue entregar. Cara, o Arauto, os caras... A Ordem Negra. A Ordem Negra. Todos eles são muito imponentes visualmente. Todos eles são... Tipo, é lógico que eles foram tirados diretamente dos quadrinhos. Eles são muito parecidos, muito fiéis. Mas o jeito que eles foram colocados nos efeitos... Cara, os efeitos visuais são incríveis. Desde o Thanos até deles. É indiscutível. Assim. O Thanos, ele é perfeito. Parece que foi contratado um ator azul e grande pra fazer o cara. O problema do CGI é que você, às vezes, olha pra aquela massa computadorizada e você não vê emoção, né? Aqui não é o caso total. E não é o caso, assim, nem de longe, cara. É muito bom, é, assim, excelente. Acho que é um dos melhores CGIs que já teve. E uma dúvida que eu tenho, quem quiser aí até comenta, por favor. É sobre a Valkyria, cara. O que aconteceu com ela? Ela tava na nave também, né? No eu final sugiro, do filme. Eu acho que ela vai voltar. Ela provavelmente tava na nave, mas daí vai aparecer, tipo, vai aparecer em algum momento, assim, tipo, ah, Valkyria, o que aconteceu com você? Ah, eu fiz isso, isso, isso. Porque, se eu não me engano, ela... Ela tava na ela nave Ela tava também. Na nave junto Sim. com eles, né? Tava. Será que ela saiu antes do Thanos chegar, né? Ela não apareceu em momento nenhum no filme. Não sei se ela vazou com mais uma galera. É, porque tinha também o... Tinha mais um pessoalzinho, né? Que era do Thor Ragnarok, que sobreviveu. E lá é só mostrado o Loki, o Thor e o Hulk. Não sei se teve coisa que foi tirada na montagem também. Pode ser, pode ser. De repente, porque é muita coisa, né? De repente tava no roteiro e... Mas eu acho que eles vão falar sobre ela mais tarde. Sim, mas faz sentido ela não aparecer também, eu acho. É. Acho que ficaria coisa demais também. Falando sobre o Thanos, eu tava vendo umas entrevistas com os roteiristas. Um negócio que eles... Foi essencial pra eles, foi e que o Josh Brolin trouxe, que foi o ator que fez a captura de movimento e tal. É que o Thanos é um vilão, é um cara muito contido. Ele não é um cara, aquele vilão expansivo que dá aquela gargalhada maléfica e tal. Então, ele nunca faz isso. Tudo que ele faz é muito finamente calculado, muito sereno, assim, até. Porque logo no começo, quando eles estavam testando... Isso os roteiristas contando. Quando eles estavam testando os efeitos, o Josh Brolin fez uma leitura de roteiro e eles perceberam isso, que não era uma atuação expansiva. Era um cara, era uma voz totalmente mansa, assim. E eles, quando eles viram aquilo, eles encontraram uma dimensão completamente diferente pro personagem. E eles colocaram muito disso no roteiro. E, cara, você olha pro Thanos, você vê a cara do Josh Brolin, assim. Sim. E ele consegue passar sentimentos muito profundos só com a expressão do rosto. Quem tem um arco mais envolvido nesse filme é tanto o Thor quanto o Thanos. Eu acho que eles são os dois personagens mais bem desenvolvidos, assim, que tem um arco. Tanto que o filme começa com eles e termina com eles. Tem uma parte legal a destacar. Quando o Hulk, ele é lançado de volta pra Terra. Ele cai no Sanctum Sanctorum, né, com o Doutor Estranho. E nos quadrinhos, quem cai no Sanctum Sanctorum pra avisar que o Thanos tá chegando é o Surfista Prateado. Nossa, eu queria ver isso, hein, puta merda. E é a mesma cena, tipo, o jeito que ele cai, o jeito que ele fala, a expressão do rosto é a mesma coisa. E o Hulk, quando cai, já não é mais o Hulk, né, ele já é o Bruce Banner. Daí começa... Aí você começa a fazer a junção, né, você começa o crossover de fato. Cara, eu achei muito satisfatório todos os crossovers, assim, porque eles conseguem colocar personagens que se combinam, assim. Por exemplo, já logo de cara ter o Doutor Estranho e o Tony Stark. Os dois são muito parecidos, que são duas mentes brilhantes, são caras muito orgulhosos também. Outra interação legal também é do Guardiões com... O Thor, que é incrível, é hilário. Não, eles respeitaram muito os núcleos, né? Você via cada atmosfera de filme muito bem respeitada, muito bem reproduzida. Guardiões da Galáxia se juntava muito bem com o Thor. O próprio Doutor Estranho com o Homem de Ferro. Homem de Ferro, que o Homem de Ferro, ele não é nem muito cômico, mas ele é cômico, claro, mas ele também tem uma seriedade. Tem a seriedade dele que faz sentido ele estar com o Doutor Estranho. Ele é sério, né? Tipo, ele se leva muito a sério. Sim, e o Doutor Estranho é a mesma coisa. Ele tem aquela parte séria, mas também tem aqui uma pegada meio que de humor, bem menos até do que o Homem de Ferro. Tá, vamos tentar ser lineares. Daí tem o. Quando o Doutor Estranho ficar sabendo do Thanos, ele vai atrás direto do Stark. Ele leva o Stark pro Sanctum Sanctorum. É isso? Não? Sanctum Sanctorum. Sanctum Sanctorum. Daí tem um diálogo ali explicando de novo o que são as joias do infinito e tal. Você já vê um atrito entre o Tony Stark e o Doutor Estranho, é legal essa dinâmica assim. Você vê o Hulk reencontrando o Homem de Ferro e você já tem uma cena de ação logo em seguida, assim. Sim. E é muito tom de quadrinho mesmo. Ele é bem aventuresco nesse sentido. Com bastante coisa acontecendo há bastante tempo. Um tempo atrás eu tava lendo as primeiras histórias, tipo, escritas pelo Jack Kirby, pelo o Ditko, escritas pelo Stan Lee também, que lá na década de 60, e é muito essa pegada, assim, em cada página tem muita coisa acontecendo. O Stan Lee escrevia e ele tinha, sei lá, tipo, era um parágrafo de história, e ele dava pros desenhistas, e os desenhistas criavam basicamente toda a história, desenhavam tudo, e depois que o Stan Lee ia escrever os balões. Pelos artistas, eles terem, cada um ter muita liberdade criativa, eles acabavam colocando muita informação em cada página. Eu acho que eles acabam trazendo um pouco disso. É bastante informação dentro de um filme de 2 horas e meia, mas eu não sinto corrido. Sim, ele é bem coeso. Ele é bem coeso, ele tem um ritmo frenético, assim, mas tanto por causa dessa construção por 10 anos, quanto pela proposta do filme em si, eu acho que eles conseguem entregar, assim. Então, nesse encontro, enquanto eles ainda estão tentando planejar o que vão fazer, já chega dois dos filhos do Thanos. Essa cena é bem legal também, porque você começa a ver algum, tipo, começa pelo vento ali, daí as pessoas correndo pela porta, daí tem outro plano de sequência, que é, tipo, a câmera seguindo o Tony Stark, assim, né, quando Sim. ele abre a porta. É um jeito muito legal de você criar e mostrar a dimensão do negócio, porque é a câmera de baixo pra cima, assim, né? Tipo, então é a câmera na mão, assim, como se você estivesse no meio daquilo tudo, as pessoas correndo e tal. E daí, quando a câmera vai pra cima, tem um negócio enorme, assim, que às vezes dá até vontade de se você tá no cinema, dá até vontade de inclinar a cabeça pra tentar ver o resto. Eles mostram muito mais dela na cena do Homem-Aranha, né? Que é praticamente no mesmo momento que tá passando o busão da escola e o Peter tá lá dentro do... Ah, sim, porque daí é de longe. Que você vê de longe o tamanho da nave, assim, em Nova York. Daí é como se fosse da perspectiva dele também. É, eles conseguem trabalhar bastante nessa... Quando chegam na Terra, assim, esse lance de trabalhar a perspectiva dos personagens pra mostrar a dimensão daquilo sim. tudo. Cara, é muito quadrinhos. É muito quadrinhos, assim, demais. E eles conseguem transportar do quadrinho pro cinema de um jeito muito decente, tipo... Uhum. É bom cinema também. Isso que é da hora. O que você achou do humor? Assim, acho que depois que eu assisti o Ragnarok, eu fiquei com um pouco de medo da Marvel começar a pesar a mão nisso, né? Depois veio o Pantera Negra, né? Já vi que já não ia ser tanto assim mais, né? Fazia sentido, porque o Pantera Negra não tinha esse tom cômico. Ele é bem engraçado, sim, é bem humorado também. Sim, mas o Guerra Infinita, cara, ele soube ponderar isso muito bem. Ele tinha o núcleo do Guardiões da Galáxia, que é inevitável você não ter uma parte mais cômica, tanto por causa do Peter Quill, o cara fala besteira o tempo inteiro, mas ele soube respeitar a essência de cada personagem e de cada núcleo também. Então, quando tava com os Guardiões, a coisa era um pouco mais cômica. Quando tava no Doutor Estranho com o Homem de Ferro, era aquela coisa mais equilibrada. E quando ia pra parte do Capitão América, era muito, assim, pé no chão e uma coisa meio... meio de investigação, meio política, assim, sabe? Era muito legal, ele soube respeitar muito isso. Tanto que eu não vi nenhuma parte de comédia quando o Capitão aparecia. Tem, do Groot. Do Groot? É. Lá no finalzinho, quando o Groot encontra ele, assim, daí o Groot fala... Ah, Groot! Sim. Daí fala... Eu sou Steve Rogers. É verdade, é verdade. Ah, mas isso aí é mais, assim, no final, né? Quando tá a galera toda misturada, sim, né? Sim, sim. Mas eles souberam respeitar muito bem essa parte dos núcleos. Eu achei muito legal e eu não, achei que eles não pesaram a mão na comédia, não. O que você achou, o equilíbrio entre humor e drama? Que esse é fácil, o filme mais dramático da Marvel. Duvido que vai ter... Eu acho que provavelmente o próximo vai ser o mais emocionante, porque eu acho que vai ser um negócio bem em comemoração 10 anos de Marvel mesmo, vai reunir, colocar todo mundo na tela. Espera, porque esse filme, por mais que personagens se encontram, os Vingadores ainda estão divididos. Por exemplo, o Tony Stark não encontrou com o Capitão América e tal. Tem duas narrativas, tipo Terra e Espaço, bem divididas. Depois elas se encontram de alguma forma, mas ainda é bem dividido. Então, nesse filme, os Vingadores ainda terminam separados. Eu acho que no próximo que vai juntar todo mundo. Total. E vai ser um negócio de homenagem e tal. Mas esse é um... Sem duvido que eles vão fazer algum filme mais dramático do que esse. E o que você achou esse equilíbrio entre drama e comédia? A gente já estava vendo isso um pouco Eu senti isso, por exemplo, no Guerra Civil, principalmente na parte final. Cara, eu adoro aquele final do Guerra Civil, que é só os dois, os três, né, com aquele duelo. Cara, é muito dramático. É muito bom. É uma cena muito boa. E é pessoal. Aquele terceiro ato do Guerra Civil. A gente teve isso no Guardiões da Galáxia, que embora seja um filme bastante de comédia, você tem um peso emocional. Um peso emocional. Nossa, bem Yondu, estabelecido. Yondu é massa. Yondu Forever. E você conseguiu trazer isso aí pro Guerra Infinita, cara? Acho que de uma forma tão boa quanto foi o humor, assim. Pra mim foi algo bem... Bem medido. Bem medido, eu acho que foi. E principalmente, assim, no Thanos. Eu acho que as cenas que tinham com drama, com o Thanos, era uma das melhores que tinham no filme. Assim, desse lance de equilíbrio entre humor e drama, eu não sei... Cara, eu não sei se é porque eu gostei tanto do filme que eu não quero achar defeito. Porque a Marvel faz muito, assim, de colocar uma piada logo depois de um momento dramático. Tem até um nome pra isso, é pathos, que é um recurso grego, assim, pra você desarmar a pessoa que tá assistindo, né? Tipo, você cria uma cena dramática e logo depois, pra você desarmar ali a situação, você joga uma piada. E a Marvel faz bastante isso, mas eu acho que uma das coisas mais legais do filme é que eles só fazem algumas vezes isso, esse lance de jogar uma piada logo depois de um negócio dramático. Mas eu acho que tem um lance também de, por ser muitos personagens e vários núcleos, faz parte do filme mesclar vários sentimentos e mesclar vários tons de conversa. Eu acho que faz parte. Mas, assim, no meio disso tudo, eu acho que eles conseguiram deixar o equilíbrio perfeito. Tipo, quando é pra ser dramático, sim, você sente. Quando é pra ser engraçado, você isso, sente. Cara. As cenas que eram pra realmente ter um peso dramático. E o finalzinho, quando vai chegando pro final, não tem mais nenhuma piada. E ele termina sem piada nenhuma. Tipo, ele acaba... Ele acaba na desgraça, velho. Ele acaba... Desgraça total. E... Nossa, mano. Tipo, eles foram coesos nesse sentido. Ele começa de uma forma trágica. O meio dele, que é ali o sacrifício, é muito trágico também. E o final... É trágico, então, por mais que ele tenha bastante humor no meio, e o humor é muito bom, ele consegue fazer um drama conciso e eficiente. Cara, eu acho importante destacar que esse filme também era uma grande jornada do Thanos, principalmente o Thanos, procurando as joias do infinito. Eu não pensei que ele ia conseguir juntar todas nesse filme. Eu achei que eles iam deixar alguma por último pro Vingadores 4, mas... Não, ele conseguiu todas de fato. Eu me diverti muito, assim, vendo a jornada dele. Eu gostava de ver ele na tela. Cara, ele busca. É muito incrível. Você sente medo dele, você torce por ele. É um puta personagem. Como personagem, ele é muito bem escrito. Em todas as esferas ali. Ele é bem escrito, ele é bem filmado, ele é bem atuado. Por ser um filme muito grande, a gente não vai conseguir falar dos plots específicos. Uhum. Mas eu acho que uma das coisas que me fez gostar muito também, ele não só é um filme bem escrito, ele não é só uma aventura bem contada, como um drama bem contado. Eu acho que esse filme tá bem mais perto de um drama, assim, uma tragédia quase. Mas ele também tem temas. E eu acho que um dos temas é o lance do sacrifício, tipo, até onde você consegue ir pelos seus objetivos. Uma coisa que eu gosto bastante em histórias, anúncio de enredo e, tipo, rimas visuais, né? Anúncio de enredo é quando você sinua alguma coisa que pode acontecer no final ali. E isso acontece várias vezes durante o filme todo. Desde o lance do Thor falando lá no começo, assim, tipo, ah, você vai morrer por causa disso, falando pro Thanos. E, tipo, o final é o Thanos e o Thor, como a gente já falou, do Thor batendo nele, assim, falando... E quem quase mata o Thanos é o Thor. Tipo, você tem esse anúncio, assim, de que o Thor seria esse cara que provavelmente ia matar podia extinguir o Thanos. Mas outra coisa também é o lance do sacrifício, né, que o Thanos faz no meio do filme pra conseguir a joia da alma, assim. Sim. Cara, destaque pra essa parte da joia da alma, que é um lance que tava todo mundo... Nossa, que lindo! Que ninguém acertou essa merda. Teorizando... Nossa, já falaram, cara, que era coração do Capitão América. Ah, não. Falaram que é o olho do guardião lá de Asgard. Falaram que era um planeta. Falaram tudo menos isso. Que era um negócio. Ninguém tava esperando. Um planeta lá, Volmir. Planeta lá. Não, mas não é só isso. Tipo, o lance da joia da alma continua sendo central pro filme. Eu acho que. E entra no lance do tema, que eu acho que é sobre sacrifício. Porque tem três momentos que alguém tem que sacrificar alguém amado pra conseguir o objetivo. E é engraçado porque dois desses momentos são realmente nobres e um deles é o do Thanos. E você fica pensando, tipo, cria essa confusão, não sei se cria essa confusão, mas é, cria esse sentimento de... Você entende a motivação do Thanos. Porque a primeira vez que acontece esse lance do sacrifício é quando a, que tem aquela cena maior dramática, assim, da Gamora falando pro Peter, se eu for pegar pelo Thanos, me mata. Tipo, cara, a galera atuou pra caramba nesse filme, sim, hein, velho? A Gamora, o Thor, quando eles tiveram momentos emotivos, assim, é... Eles entregaram, foram atuações incríveis. E nessa cena que a Gamora disse pro Peter Quill, ah, me mata quando for necessário. Daí eles, os guardiões vão lá pra lugar nenhum, vai tentar pegar a joia da realidade lá. Antes e o Thanos. É, e o Thanos ele faz aquela cena de fazer o Peter Quill matar a Gamora, né? Tipo, apertar o gatilho. Cara, essa cena é muito boa também. Daí tem, você consegue ver, assim, essa temática, assim, o Peter Quill tentando, ele sendo obrigado a sacrificar a Gamora pra um objetivo maior que ela mesmo pediu. Uhum. Mas só que daí é, não acontece de fato, né? Daí é legal que o Thanos fala assim, ah, gostei dele. Quando ele aperta o gatilho e ele tenta matar a Gamora, o Thanos fala, ah, eu gostei dele. Tipo, é bem... Aqui, tem um gif que é muito bom, assim, o Thanos... Você já viu esse? Não. Que é o Thanos chegando na terra... No, chegando, assim, daí fala assim, ah, quem vai ser o primeiro? Daí o Drax fala assim, ah, o Peter... Ele tá pegando a sua filha favorita. Daí o Peter... Oh, fuck. E, tipo, essa cena parece muito isso, assim, tipo, o sogrão... Tá ligado? Tipo, o Peter Quill enfrentando o sogrão. Mas enfim, voltando pro lance do tema, daí a próxima vez que você tem isso é com o Thanos. E dessa vez ele tem que entregar de fato a Gamora, assim. Que tem todo o lance da joia da alma, que daí quando chegar lá a caveira vermelha. E. Cara, fiquei surpreso. É muito legal. Eu fiquei muito surpreso, não achei. Achei muito massa. Tipo. Outra coisa que esse filme teve, cara, muita surpresa. Muita coisa inesperada, assim, que você não conseguia imaginar, teorizar, e aconteceu. É, daí, tipo, daí tem todo o lance do Caveira Vermelha ser o guia pra Joia da Alma e tal. Daí o Thanos ser obrigado a sacrificar a Gamora, eu acho que é meio que fosse o segundo ato do filme. O lance de primeiro, segundo ato e terceiro ato, pra quem não conhece, são estruturas narrativas pra meio que identificar a jornada do personagem e tal. Quando o Thanos precisa, ele é confrontado com isso, é um momento que fala assim, cara, ou você faz, se você quer seguir o seu objetivo, você vai ter que fazer isso. Mas todo mundo tem isso. E a terceira vez que aparece isso é a Feiticeira Escarlate com Visão, que é exatamente a mesma situação. Eu tenho que sacrificar alguém pra um propósito maior. E é de cortar o coração, cara, essa cena também da Feiticeira Escarlate destruindo a Joia do Infinito quando o Thanos já tá lá pra pegar. Sim. Então ele tem... É um filme com temas, assim. Uhum. Isso eu gostei. E no final, quando o Thanos faz tudo o que faz, daí a Gamora fala assim, e você fez o que você queria? Ele, sim. O que custou? Tudo. Mas só que ao mesmo tempo, mesmo ele falando isso, ele entendendo que ele teve que sacrificar totalmente tudo pra fazer o que ele queria, no final ele ainda tá satisfeito. Então, cara, é um filme, ele é rico emocionalmente, é rico em termos de aventura, mas ele tem tema. Isso que é da hora. Uhum. Uma coisa, já que a gente tá falando desse lance da joia da alma e do sacrifício, tem um negócio que eu não sei até onde essa informação não válida, mas é real, mas... Não válida, mas é real. Mas essa cena toda da Joia da Alma tem muito de um mangá que, cara, provavelmente alguém da produção leu esse mangá. Não é possível, que é muito parecido. Tem um mangá chamado Berserk. Ele é um mangá que já tá em publicação desde a década de 80 até hoje. E ele é uma das coisas mais relevantes que, assim, lançadas no Oriente, assim. Ele é muito, muito relevante. Tanto que um jogo mais famosão aí, Dark Souls, é basicamente baseado... O visual dele é baseado em Berserk. Muita coisa produzida é baseada em Berserk. Tem todo um arco que é muito parecido com o do Thanos, assim, que é o lance desde sacrifício, até onde vale você entregar e você sacrificar as coisas pelas coisas que você ama e tal. Que é o arco do Griffith. Não é o protagonista, mas é um dos personagens mais relevantes. Na internet, se você colocar Griffiths, você vai achar um monte de vídeo falando sobre isso. E no Berserk, tem que a história é assim: o Griffith, ele tem o bando do Falcão, ele quer chegar em um alto nível de poder, assim, e de influência. E tem um determinado momento que ele pode... Isso é meio que, se você não quiser saber nada do mangá, tira agora, mas isso é meio que no começo do mangá, porque ele tá, tipo, há 3 décadas sendo publicado. Tem um momento que ele pode... Que é o evento do Eclipse, sem falar muito. É o evento do Eclipse, sim, e ele é aparece algum deuses, é oferecido pra ele a oportunidade de entregar o bando todo dele e todas as pessoas que ele ama pra conseguir os objetivos dele. E toda a cena, tipo, como ele é desenhado e tal, de repente eu até deixo algumas imagens aí embaixo. É muito parecido com aquele eclipse que aparece no planeta, tá ligado? Sim, sim. Tipo, não é possível, é muito parecido. Até o lance também que no Berserk tem um personagem que chama que ele usa uma armadura de uma caveira. E ele faz basicamente o que o Caveira Vermelha faz, assim. Que ele é um cara que ele intervém na história, mas só que você não consegue entender qual é a posição dele, assim. Se ele é um vilão, se ele tá junto com os caras. Ele é um cara que ele interage de forma arbitrária, assim. Meio que como o mesmo jeito que o Caveira Vermelha fez. Então tem o lance do sacrifício, você tem um cara querendo chegar no poder a qualquer custo, você tem o lance do eclipse, você tem o lance da caveira. E por último, tem o lance, porque essa cena do Berserk, que é no mangá pelo menos, esse momento surge quando o Griffiths ele tá em um lago, assim. Tipo, ele tá num lago bem raso, uhum. E no fundo dá pra você ver o eclipse e você sabe que aquela cena vai acontecer. E aqui, quando o Thanos consegue a joia, onde que ele dá? Onde que ele aparece? No laguinho. Em um laguinho, cara. Tipo, a cena é muito parecida. É muito parecida. Cara, o pessoal aqui do Ocidente, eles vira e mexe e roubam coisas de anime, assim. Tipo, Matrix é basicamente Ghost in the Shell. Tem muito de Ghost in the Shell. O pessoal da Pixar ama o Miyazaki, o pessoal do Estúdio Ghibli. Rei Leão é basicamente um anime lá de leão, que é muito parecido. Então eu não duvido que alguém na produção viu Berserk, tirou isso como influência, porque é muito parecido. Até o lance do tema, a jornada do Thanos. Eu acho que foi uma homenagem aí, cara, pra esse mangá muito importante aí. Legal. Faz sentido. Vamos lá, eu não vi, mas deve fazer sentido. Vamos falar um pouquinho do encontro do Thor com Guardiões, que é, cara, é maravilhoso, hein? Cara, é engraçado, é emocionante. Uma coisa que eu percebi também, parte da narrativa do Thor, ela é meio que finalizada nesse filme. Eles estavam tentando resgatar isso no Thor Ragnarok, né? Tanto que eles mudaram muita coisa pra própria personalidade do Thor. E aqui eles colocaram um fundo dramático muito grande, né? Porque ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu o povo dele, ele perdeu os amigos dele, a família, o próprio irmão. Ele não tem nada aqui, né? E perdeu o martelo, né? Nessa jornada dele, quando ele encontra os Guardiões, né? Eles meio que se dividem. O Thor vai junto com o Raccoon e o Groot tentar pegar uma nova arma que possa ser capaz de eles vencerem o Thanos, né? E eles vão pra aquela estrela onde os anões vivem. Enfim, eles vão nessa estrela, que ela tá. Eles chegam nela, ela tá praticamente morta. E eles vão encontrar alguém que possa fazer uma arma nova pro Thor, que ele possa enfrentar o Thanos, né? E eles vão lá e encontram um anão, que não é bem um anão, né? Cara, eu curti esse anão aí. Sim, que é o cara do Game of Thrones. Eles conseguem, depois de muita treta e tal, conseguir uma arma nova pro Thor, né? E ela é um machado. Que é machado, meio martelo, que o Bill Hael Beta usou nos quadrinhos. Que ele é um antagonista do Thor nos quadrinhos, depois ele virou um dos maiores aliados. Ele chega aparecendo no Thor Ragnarok, nas estátuas que tem naquele prédio onde fica o Grão-Mestre e tal. Ele chega a aparecer, que é o Martelo Trovoada, uma coisa assim, o nome dele. Que ele serve pra chamar a Bifrost, eles viajar por dentro do espaço. Ele é capaz de matar o Thanos. Sim, ele é muito poderoso, é uma arma assim, de um deus. É legal que o Groot ajudou naquela hora, né? Achei muito da hora aquela cena, cara. Sim, sim. Dele pegando as duas partes do martelo e unindo eles com a árvore lá. Cara, eu acho que os dois personagens principais desse filme, assim, tipo, é a relação do Thanos. com a Gamora, assim, mas é também a jornada do Thor. Assim, quando ele chega na sessão que a gente tava, né? Tipo, quando ele chegou nessa parte na Batalha de Wakanda, todo mundo gritou, assim, tipo, todo mundo bateu palma. E foi lindo, foi incrível. Foi um dos melhores momentos do filme, E naquela hora, quando ele começa a matar os bichos, é a primeira vez que você vê o Thor, tipo, caramba, velho, o Thor é muito zica. Ele pareceu muito o Thor do Supremos, do Universo Ultimate. Sim, o próprio machado dele é muito parecido. Enfim, ele tá incrível. E, assim, falando desse lance toda essa jornada espacial com os Guardiões, eu não imaginava que eles iam fazer dos Guardiões parte tão central da narrativa. Todos eles têm jornadas emocionais claras, assim. Até no meio das piadas, tipo, desde a piada até a ação, eles contam a história também. Porque o lance do Peter Quill ficar com ciúmes do Thor, cara, é incrível. É muito bom. O Drax falando, não. Quem é esse cara? Ele, não. É, você é um cara. Ele não é um cara. Ele é um homem. Um homem engraçado. Bonito. O Drax tá muito bom também. Tem um lance também que você vê do Guardiões 2, que é o Rocket meio que se posicionando como capitão também, que você vê isso muito claro. Em diálogo nenhum você vê isso no volume 2, mas você vê isso na ação, o Rocket tomando a posição de capitão quando o Quill tava pra morrer. E você vê isso depois, tipo, não foi um negócio largado. Você vê também um discurso muito emocional com a Gamora, que a gente já falou, dela falando pro Quill matar ela se necessário e tal. E logo depois tem uma piada, mas é uma piada que faz sentido. A Gamora tá em uma das cenas mais pesadas do filme, eu não esperava também, tipo, ela ser uma das mortes principais. Uhum. E o lance também do Quill, cara, um negócio que já partiu o coração, que foi uma das cenas mais difíceis, assim, foi quando o Quill descobre que a Gamora tá morta e ele acaba com as chances de, tipo, o negócio tava quase resolvido, tava tirando a manopla. E daí o Quill, por um lance emocional, assim, faz sentido do personagem. Sim. É um negócio, e é crível, faz sentido, cara. Sim, eles, aquilo que eu disse, cara, eles respeitaram muito a característica de cada personagem, né? E a própria participação, por exemplo, do Drax e da Mantis, cara, eles não são personagens jogados, assim, que eles tinham tudo pra ser colocado de escanteio, pra deixar os outros brilharem. Mas eles fazem parte da ação, fazem parte da história, é tudo muito coeso, faz tudo muito sentido. E outra cena que é muito, muito boa, que não pode ficar de fora, é aquele discurso do Thor, que ele fala assim, ah, eu já tô há tantos anos vivo, eu já matei o dobro disso, e esse daqui vai ser só mais um. E, tipo, tem uma linha muito tênue entre humor e drama ali, mas quando ele entrega assim, tipo, quando o Rocket fala assim, cara, e se você estiver errado? E se não for você que vai matar o Thanos? E ele fala assim, ah, eu não tenho mais nada pra perder. Nossa, que atuação da hora. E ele entrega no final, quando ele aparece também. Voltando um pouco, na Terra, tem todo aquele lance do Visão e da Feiticeira Escarlate. O que você achou desse romance? Ah, eles finalmente concretizaram esse romance. Ah, verdade! Tem um beijo da... O Peter Quill com a Gamora. É, isso! O Peter Quill com a Gamora, que é incrível. Mas voltando pra Terra, tem esse romance. O que você achou do... Cara, eu não gosto muito da Feiticeira Escarlate desse filme. Eu acho ela muito nerfada. É que nos quadrinhos ela é muito forte. No cinema, ela é muito fraquinha, na minha opinião. Ah, mas é porque ela é mocíola ainda. Ela tá descobrindo os poderes dela. É que nem o Thor, no começo ele, tipo, ele é um cara fortinho. Agora que ele teve a jornada dele não, de virar... Não, sim, mas tipo, a própria jornada dela, eu acho que... Não sei se é tão bem desenvolvida. Mano, quando os caras vêm... Os caras que vieram bater neles não são qualquer um, tipo, são uns caras muito zica. E o cara que veio atrás do Visão é um cara meio que disputif, assim, né, da equipe. É o cara que mais sorrateiro e tal. E parece que ele usou técnicas especificamente pra deixar o Visão... Incapacitado. Tanto que ele fala assim, nossa, quando ele me vazou, eu não era capaz de me mover, assim. É, não, ficar intangível, ficar intangível. Não, mas isso não foi o que me incomodou, assim, eu achei o... E daí quando isso acontece, tipo, ele tem aquela primeira ferida e a incapacidade dele durante o filme, pra mim, faz sentido por causa dessa ferida inicial que foi quase fatal. Daí, cara, a Feiticeira Escarlate ficou ali, cara, conseguiu defender ele bem, assim. Isso que eu achei legal, assim, que os dois lutaram juntos, assim. Daí tem a cena que, daí eles, uma hora que eles estão lutando lá, aparece o Capitão, que, nossa, essa cena é muito boa, cara, o jeito que ela é filmada e tal, que aparece primeiro o lance do trem, daí começa... Quando começou a tocar o tema dos Vingadores nessa hora, eu fiquei feliz, assim. Uhum. Ah, não, bacana, assim, eu não tenho o que reclamar do Visão, eu entendo o recurso que eles usaram lá tá, pra deixar ele mais incapacitado realmente, mas ainda assim eu acho que se você colocar em comparação, por exemplo, o Doutor Estranho, desde o filme dele até aqui, ele, tipo, teve uma evolução nos poderes dele. Nossa, incrível, cara. Nossa, velho. A luta que tem entre ele e o Thanos, assim, ele, a demonstração de controle de poder. Mano, agora ele faz aquele negócio boa. Que ele faz vários braços, que ele usa o chute da sombra lá. É, o chute da sombra. Cara, que bagulho incrível. E é bem é muito legal. Visual. É muito quadrinho, é muito quadrinho. Aquele visual bem budista, né? Tipo, dele fazendo aquele movimento da Shiva lá. Sim. E, por exemplo, até o Groot, cara, ele se desenvolveu, embora ele não esteja tão naquela fase de adolescência, não tava ligando muito pro negócio. Mas até ele se desenvolveu. Agora é feiticeira, cara. Pra mim ela continua a mesma coisa desde do Era de Ultron, assim. Acho que eles podiam ter colocado um pouquinho mais de força nela, sabe? Cara, nessa cena, uma coisa que não estão falando muito, se o Capitão tava com a Viúva Negra ou não. Cara, eu tenho quase certeza que eles estavam juntos, porque... Eles estavam juntos. Tanto que tem um lance assim, né? Tipo, é a luta de casais. Daí, todas as vezes que o Capitão América tá lutando com aquele cara, a Viúva Negra também tá. E eles colocam isso na montagem, como se eles fossem uma equipe. E até na própria diplomacia, tipo, quando eles estão em Wakanda, e vai o Capitão e vai a Viúva Negra do lado deles, sabe? Eles sempre estão juntos. É, tipo, daí vamos pode falar assim, né? Tipo, nossa, mas é só amizade, você tá sexualizando... Um relacionamento que não precisa. Mas, tipo, tem. Eu acho que. Foi o Soldado Invernal tinha isso já. Tinha um pouquinho desse meio que romance, assim. Ah, não, mas. Eles juntos tinham, assim, cara. Começou ali. Começou ali, entendeu? Mas uma das coisas que eu acho que entrega isso são duas coisas. E isso, tipo, não tem nenhum momento que fica explicitamente claro que os dois estão juntos, mas. A atuação da Scarlet, quando eles chegam e encontram Bruce Banner, e o Bruce ele chega. Oi. Né? Não, tipo, alguém fala assim, nossa, vocês estão horríveis, isso daí. E o desconforto dele e a atuação dela e a frase do Gavião Arqueiro falando, nossa, isso é constrangedor. Não, o Gavião Arqueiro não tava lá, foi o do Visão. Né, desculpa. Não, não foi o do Visão, foi o do Falcão. Falcão alguma coisa. Ah, o Falcão, sim, sim. É, o Falcão, ele falou assim, nossa, isso é constrangedor. Cara, certeza que os dois estavam juntos e eles tiveram que tirar isso, cara, da edição. E foi engraçado, assim, até na resposta da Viúva Negra, né? Porque o Bruce, ele chega e fala, né? Oi, tudo bem, né? E ela dá um oi, tipo assim, eu passei essa página? Oi. foi muito sério, tipo, oi. Ela tá com muita cara de página virada, sabe? Entrevista... Perguntaram assim, pros roteiristas, falaram assim, viu, tem alguns casais novos e tal, como que vocês fizeram pra escolher isso? Olha o que eles falaram. Eles falaram assim, a gente queria fazer algumas dinâmicas diferentes, porque tinha alguns casais que a gente queria colocar, porque se a gente colocasse gente que já estava junto, é legal, mas já é meio que previsível. A gente estava pensando em colocar casais que não estavam junto antes, e porque tem um clima de primeiro, tipo, primeiro encontro e tal. Mas ao mesmo tempo, você coloca casais que já estavam juntos há mais tempo, você consegue aprofundar isso, por exemplo, Visão e a Feiticeira Escarlate. Então a gente ficou entre isso enquanto a gente escrevia. Cara, ele... Sim, com certeza. Isso, cara, se não é, foi uma possibilidade na mesa de roteirista. Mas eu gosto do jeito que eles deixam subentendido. Eles deixam subentendido. Eu gosto muito. Eu acho que não foi uma falha assim de... Não foi uma falha, tipo, eles deixaram coeso, ficou subentendido. E uma coisa que eu falei no começo, o lance de que algumas histórias ou alguns personagens ficaram meio segundo plano, eu acho que todo esse plano da Terra, tipo, o Capitão é um personagem que não, sim, não destaca tanto. Ele teve muito pouco destaque, eu achei. Mas eu acho que faz sentido eles focarem em todas as narrativas no espaço. Porque tanto no lance de filmagem, no lance, tipo, por ser Guerra Infinita, de escopo, e eu acho que os personagens que estão lá no espaço são mais importantes de fato pra narrativa. Uhum. Porque os Guardiões, eles tomam muito mais tempo do que o... De trama, assim, do que o Capitão, a Viúva Negra. E faz sentido, cara. Tipo, eles são mais importantes mesmo. Então não me incomodou. Então, na Terra, o que acontece é esse lance deles levando Visão pra Wakanda, a Shuri sendo mestre, falando, sim, pro Banner, por que vocês não fizeram isso? Ah, porque eu não pensei nisso. Ah, eu sei que você tenta ser melhor. O plano deles era tirar a joia da mente do Visão sem que ele morresse no processo e perdesse muito... dos dados lá, dos neurônios, ele, enfim. Por que você acha que o Hulk não queria mostrar? Porque ele tava com medo do Thanos? Ou será que tem um... Cara, eu acho o seguinte. A gente tem que pegar, ainda assim, os filmes anteriores. No Ragnarok, o Hulk, ele passou muito tempo como Hulk. E o Bruce Banner passou muito tempo não sendo Bruce Banner. E o Hulk, onde ele tava, no planeta dele, era praticamente um deus, né? Ele tinha toda aquela pompa, tinha muito, né? Respeito, tá? Muito respeito. E agora ele ganhou meio que uma consciência, de certa forma. E ele é meio infantil ainda, ele não tá meio que totalmente desenvolvido, né? E ele se achava o cara. O Thanos vem, bate no cara, assim, de uma forma até abrupta, com toda essa história. Humilhante. Tal, humilhante. Quando o Bruce Banner volta ao normal, faz sentido o Hulk não querer aparecer por vergonha, por medo até do Thanos, né? E, mas aí tem a parte técnica, que isso aí foi até provado, né? O pessoal queria mais focar no CGI do próprio Thanos do que do Hulk. Money mesmo. É corte de orçamento mesmo. É, tem um pouco assim do arco dele, porque eles explicaram isso, que não teria outro filme do Hulk. Mas eles tentariam fechar o arco dele nesses últimos filmes, né? Eles começaram isso com o Thor Ragnarok, que eles juntaram meio que a narrativa lá do planeta Hulk. Eles fizeram um pouco disso no Guerra Infinita, né? Essa dualidade entre o Bruce Banner e o Hulk, né? E tanto que ele fala no final, né? Nós precisamos conversar. E eu creio que isso vai terminar no Vingadores 4, de alguma forma. Quem sabe aí não desperta um Hulk vermelho pra dar um pau no Thanos, né? Quem sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que esses são os maiores motivos por não ter tão pouco do Hulk, né? Outra narrativa também é o lance do Tony Stark, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha indo lá pro espaço. Tipo, o Homem-Aranha eu gostei muito desse filme, tá bem legal. Eu só achei que aquele mago lá, ele era um cara muito zica que foi embora muito fácil. Ele marcou muita bobeira, assim. Que era um cara muito, muito imponente, assim, da hora. Acho que era um dos mais fortes da Ordem Negra, talvez fosse ele. Uma das narrativas que acontece é todo mundo ir, tanto os Guardiões quanto essa trupe aí do Tony Stark, pro planeta. Titã, né? Pra Titã, que é o planeta do Thanos. E daí tem a cena também do Doutor Estranho, que ele usa a joia do tempo e ele vê as possibilidades de ganhar, né? Tanto de realidade que ele visitou e só uma ele ganhou, os caras ganharam. E isso tem uma parte fundamental, assim, porque daí eles acabam, depois que o Thanos sacrifica a Gamora, ele volta, né, pra Titã. Ele vai pra Titã e eles têm uma batalha ali, tanto que é nessa batalha que eles quase tiram a manopla, mas por causa do Peter Quill tá abalado emocionalmente, ele acaba estragando o plano todo. Tony Stark quase morre aí também, nessa brincadeira. Tem várias coisas legais pra falar aí. Cara, a primeira é o lance do jeito que o Thanos usa as joias. É muito legal ver ele usando, já que ele tem, nessa cena ele já tem 4 joias, ele vai usando todas essas joias de forma muito, muito orgânica. E você vê as joias brilhando, né, cada vez que ele tá usando uma. Eu acho que nos quadrinhos parece que não é assim, ele usa a mente, tipo, se ele tem a joia, ele já, com o poder da mente, ele já consegue fazer. Uhum. Mas eu acho que pra ficar cinematográfico assim, as joias brilham e tal, ele tem um negócio de usar. Sim, não é explicado, mas você entende pelo jeito que é feito, né? Pô, e ele, você vê que o Thanos não é só um bruto, assim, que é um cara fortão, ele é muito estrategista, ele pensa na hora de fazer as coisas e tal. As batalhas são muito bem coreografadas, o plano, que eles tentam fazer um plano pra tirar a manopla, e toda essa cena é muito legal. E quando dá errado, as batalhas são legais também, que tem a cena do Doutor Estranho, tem a cena do Homem de Ferro, que, cara, essa cena é muito boa, que eles batem de frente, o Homem de Ferro bate de frente com o Thanos, ele consegue tirar uma gota de sangue, mas aí até entra o lance do tema de sacrifício de novo, que é tudo isso pra uma gota de sangue, né, tipo, daí tem aquela cena emblemática que é o Thanos enfiando aquela estaca no Tony Stark, daí você fala, a reação no cinema foi unânime, todo mundo assim, nossa. Tipo, todo mundo sentiu aquela... Uhum. Sentiu um perigo eminente ali. E daí o Doutor Estranho fala assim, não, eu entrego a joia. O Doutor Estranho fala, eu entrego a joia se você deixar ele viver, poupa a vida dele. E o Doutor Estranho entrega a joia, e sendo que no começo ele falou pro Stark que se ele tivesse que escolher entre ele, o menino e a joia, ele ia escolher a joia, se fosse defender alguém. Ele entrega a joia. Mas provavelmente e certamente foi porque ele sabia que pros Vingadores, os Vingadores, o geral ganhar do Thanos, não naquela batalha, mas naquela guerra toda, o Thanos tinha que extinguir metade do universo. Tipo, fazia parte da vitória deles. Uhum. Isso tinha que acontecer. E provavelmente o Tony Stark devia estar vivo, né? E o Tony Stark tinha que estar vivo pra isso. E é um negócio que a gente vai falar mais pra frente. Quem sobrou foram os Vingadores originais, assim. Inclusive o Tony Stark. E depois aí ele vai pra Wakanda. E é quando o Thor chega também. Cara, acho que essa batalha de Wakanda foi muito emblemática, assim. Eu consegui ver muito de Senhor dos Anéis dela. É, eu pensei na mesma coisa. Cara, o jeito que eles usaram os figurantes até, tipo, não era CGI, não era computador, era pessoas de verdade e tal, no campo de batalha. Eu achei isso muito massa. A Shuri, ela tava tentando arrancar a pedra, não conseguiu, o Visão acaba lutando lá com... entrando na guerra. Coisa vai, coisa vem, a feiticeira tem que fazer o sacrifício dela, né? Que é optar pelo bem de todo mundo pra destruir a joia. E um negócio que falaram no... Eu tava vendo um vídeo do pessoal do Pipoca Nanquim. Falaram assim, cara, muitas cenas ali dava pra ver assim, cara, o Thanos podia resolver isso. Uma joia do infinito, a do poder, ele já podia resolver isso fácil. Mas, principalmente quando ele tá lá em Titã, provavelmente, e eles falaram isso e faz sentido, provavelmente ele tava se divertindo também. Tipo, ele tava... do mesmo jeito que lá no começo ele bateu no Hulk por diversão, aqui também, tipo, quando eles estavam em Titã também. Daí tem o lance do sacrifício, que a Feiticeira Escarlate faz, ela mata o Visão, destrói a joia. Daí quando isso aconteceu, eu falei, mano, caramba, velho, o que que vão fazer agora? Eu também fiquei do mesmo tipo, jeito. Tipo, é uma das cenas incríveis, assim, que bate de novo o lance do sacrifício e o Thanos fala assim, olha, eu te entendo, moça, melhor do que qualquer um. Mas não é hora de chorar, né? Daí ele usa o negócio, a joia do tempo pra voltar o Visão. E, cara, a morte do Visão foi muito impactante também. Foi. Porque ele destroçou a cabeça dele e tem a cena também de as pernas dele suspensa e parando o movimento e ele ficando cinza. Muito, muito forte. Não, no final, ele jogado no chão, assim, com os olhos abertos, morto, um buraco na cabeça, cara. É bem pesado, mas... são duas cenas que você, tipo, tá pra dar certo, daí você fala, não! Que é o Peter Quill lá, o pessoal tirando a manopla e o Peter Quill batendo nele. É o mesmo momento, a mesma sensação. É, a mesma sensação. Thanos consegue a joia do infinito, mas a última joia do infinito, daí você, puta merda! Quando nisso vem o Thor lá de cima. Cara, essa cena é muito boa. Cara, acho que a partir daí, acho que é uma sensação unânime, assim, em todo mundo que tá vendo. O que que vai acontecer? Porque podia acontecer qualquer coisa. Daí o Thor lá de cima, porque ele tava derrotando as naves, ele veio lá de cima ele jogou o machado dele no... ele jogou, essa cena é muito legal. Eu não sei se aí chega a ser um defeito, mas começou a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, desde que quando o Thanos chega no Wakanda, assim, as coisas começam a acontecer. Mas eu acho que faz sentido também. Daí ele joga o machado e daí bate no meio da cara, puta merda. Daí o Thor fala assim, né, eu falei que você ia morrer por causa disso. Daí essa cena, essas últimas palavras que o Thanos fala, ele tem, você vê que ele tá com dificuldade de falar. E é o que falaram também no vídeo do Pipoca Nanquim, que é o lance de... Aí foi quando ele parou de brincar, assim, que ele viu que ele podia ter morrido. Ele falou, você devia ter acertado na cabeça. E daí estrala o dedo e dá aquele... Cara, foi uma sensação muito, tipo... Foi um evento mesmo, assim, tipo, esse filme ter acontecido e ter chegado onde chegou, assim, isso ter acontecido. Você disse que você não via esse filme como uma conclusão, mas pra mim é exatamente o contrário, assim. É o único filme da Marvel que tem uma conclusão. Tipo, que termina. Tipo, porque se você for ver pelo ponto de vista da jornada do Thanos... Acabou. Não, sim. Tipo, se você for pensar no universo Marvel e tal, você sabe que vai ter mais coisa e tal. Mas de jornada do Thanos acaba ali. Quando ele estrala os dedos, daí tanto que ele tem aquela visão, né, falando com a Gamora e tal. Daí começa aquela cena emblemática de todo mundo virando pó. Puta merda, velho. Mas antes, né, é o Thanos na casa de campo dele. Não, é no finalzinho. É no finalzinho? É a última coisa que aparece. Cara, essa parte quando o pessoal... começa a desfazer. Gente. E essa... Nossa, cara, eu não esperava por aquilo. Eu cheguei a cogitar que o Thanos, ele realmente ganharia, tipo, mataria todo mundo e ficaria sozinho no universo. Eu cheguei a imaginar isso aí, mas, né, tipo, era as últimas das opções, né? Cara, o Homem-Aranha. Nossa, o Homem-Aranha foi pesado. Puta merda, velho. Foi pesado. Ele falou, não quero ir. O que eu acho que comprova a ideia de que Doutor Estranho sabia, né? Ele sabia o que ele tava fazendo, que isso faz parte de ganhar. Ele fala assim, ah, era o único jeito, né? Quando ele, antes de sumir. Ele tava bem sereno, bem certo. Ele tava mais com dó do Tony Stark do que dele mesmo, assim. Sim. Tipo, ele tava com muita dó do Tony Stark. Tipo, mano, é o único jeito, ele evapora. E, cara, o Tony não fala uma palavra, né? É verdade. Ele não dá uma palavra. Isso é um arco que o Tony Stark tava passando, assim, acho que desde do que acontece tudo aqui em Nova York, ele sempre se culpou muito por tudo aquilo que tava acontecendo. Então, quando ele sabe que tudo aquilo que tá acontecendo na vida dele, que causou todo aquele caos, é praticamente por causa do Thanos, ele já compra a briga desde o primeiro, das primeiras cenas, né? É especial pro Tony Stark, porque ele tá esperando. Ele tá se preparando, desde que aconteceu o primeiro Vingadores, ele tá se preparando como algo como Thanos. Sim, e o jeito que ele já tava ficando em todos os filmes, tomando a responsabilidade pra ele, e agora ele viu o Peter, que é um meio que um pupilo dele, morrer na frente dos olhos dele, e ele ficando sem palavras, cara. Eu imaginei nossa, o que ele tava sentindo naquele momento, sabe? Foi e incrível. O Robert Downey Jr., assim, ele é um puta ator também. Ele é um bom ator, ele consegue passar tudo isso, assim. Ele consegue passar tudo isso que a gente tá falando, assim, toda essa jornada dele, ele passa. Só pra terminar a narrativa do filme, assim, né? Melhor, não podia terminar de melhor jeito com o sorrisão do Thanos, assim. Porque mesmo ele jogando sacrifício e tendo que sacrificar tudo, ele tá satisfeito. Lembra um pouco o Killmonger, né? Tipo, o final do Killmonger também, que ele vai lá pro ver o pôr do sol, tal, com o T'Challa. Ah, sim. Lembro um pouco. Aí, falando de novo da trilha sonora, quando entra as cordas, achei magnífico, assim, porque quando tá todo mundo evaporando, fica silêncio total, não tem nada sim. De música. Mas só que daí, quando chega nessa parte do Thanos, dele encontrando descanso dele, que ele fala assim, a única coisa que eu quero é terminar o serviço, olhar, assistir o pôr do sol com um universo agradecido. E ele faz isso. É lógico que vai desenvolver mais coisas, que é como se fosse Império Contra-Ataca, assim, do universo da Marvel. Mas pra mim concluiu o arco do Thanos. Ele fez o que ele queria fazer. Agora, já indo pra parte do que esperar, assim, uma coisa, quando eu vi personagens como Homem-Aranha, Doutor Estranho indo embora, falei, puta, mano, não era isso que eu queria. Porque uma coisa que eu fiquei com medo era, e aconteceu, era deles matar a gente, mas depois ressuscitar. Ressuscitar. Porque daí perde todo o impacto da cena, tá ligado? Tipo, sim. Imagina, provavelmente eles vão ressuscitar a Gamora. Não, eu acho que não, cara. Eu não sei, cara. Eu tenho muita dúvida em quem morreu antes daquele evento do Thanos estalar o dedo. Mas quem morreu antes? Só. E a Gamora, ela morreu relacionada com a joia da alma. Não, sim, mas se você ressuscitar a Gamora, você tem que ressuscitar o Loki. Não. Claro que sim. Não. Porque, ó, eu acho que o único. Porque eles teriam que voltar no tempo de alguma forma pra poder ressuscitar. Na verdade, é muito mais fácil eles ressuscitarem quem evaporou. Porque tem o lance, a Joia da Alma, ela é uma das mais diferentes de todas. Ela tem uma dimensão própria dela, onde as almas vão pra dentro da joia. Uhum. É, provavelmente foi isso que aconteceu, toda essa galera que sumiu. Toda a galera que sumiu foi pra dentro da joia. Mas, de repente, a Gamora pode ressuscitar? Porque daí é um duplo sentimento aí. Porque ao mesmo tempo que eu queria que tivessem mortes reais, eu não queria que fosse a Gamora, tipo, mano. É, eu também não queria, cara, porque... Nossa, cara... Também não parece um encerramento muito justo pra personagem, ao meu ver. Se ela ressuscitasse, talvez seria o próprio Thanos que faria isso. Porque Mas ao mesmo tempo, a Joia da Alma pode fazer isso, porque a Gamora foi sacrificada pra conseguir a Joia da Alma, entendeu? Tipo, daí se ressuscitasse por meio da Joia da Alma, ia continuar fazendo sentido. E por que o Thor não pode falar isso pro Loki? Porque ele não tem relação com a Joia da Alma, entendeu? Cara, mas e todas as guardiãs que morreram? Tipo, o personagem... Ah, não. O pessoal de Asgard tem que estar morto. Mas aí, o que vai ser o Thor, cara? O Thor vai lutar pelo quê? Ele aposenta. Tá na hora mesmo de aposentar. Daí aposenta o Thor, aposenta o Capitão América, aposenta... Esses caras têm que aposentar nos próximos... Não. O Thor, eu acho que isso não vai acontecer com ele. Eu acredito. Você acha que vão ressuscitar os Asgardianos? Não sei. Ah, eu acho que... Ah, não, tomara. Eu não queria que acontecesse. Por isso que eu queria que o Loki permanecesse morto. Sim. O amigo dele permanecesse morto. Sim. Ele não tem mais sentido no filme. Acho que o Loki teve o encerramento dele. O Loki não faz mais sentido. O amigo lá do Thor, que eu esqueço o nome também, não faz sentido ele ser revivido. E a Gamora, cara, por mais que eu não queria que ela morresse daquela forma, eu acho que seria legal, assim, pra um Guardiões da Galáxia 3, como que o grupo ia lidar com isso, sabe? Perguntaram no Instagram pro James Gunn se os Guardiões iam ser diretamente influenciados pelos eventos desses dois Vingadores, e ele disse que sim. Ele não falou mais, só disse que sim. Então, não sei. Eu acho que é possível, assim. Mas aí que tá, se ele tentar ressuscitar a Gamora, eu acho que no máximo ele ressuscitaria a Gamora. É, mas enfim, sobre o que vai acontecer, eu acho que é o que eu já falei, assim. Eu acho que o próximo filme vai ser muito sobre... juntar os Vingadores de volta. Sim. Tanto que foram eles que sobraram, né? Acho que o Tony Stark vai finalmente encontrar o Steve Rogers de novo. Que é que lance, sobrou basicamente os Vingadores originais e alguns outros personagens, assim. Daí provavelmente o Homem-Formiga vai ter parte ativa nisso, tipo... Cara, esse filme do Homem-Formiga... Tem alguma coisa aí? A gente não tem muita coisa a saber sobre ele, mas eu acho que não vai ser só uma coisa pé no chão. Talvez ele chegue a acontecer, que a gente sabe a cronologia dele, mas talvez ele chegue a acontecer no momento que o Thanos chega na Terra. Antes, durante... Ou vai ser antes ou durante a Guerra Infinita. Eu acho que depois provavelmente não. Provavelmente seja durante. Acredito até que, por exemplo, o Hank Pym possa desaparecer do nada, sabe? O pessoal desaparecendo do nada. E talvez seja o Homem-Formiga a entrar naquele na, universo. Na dimensão, da, na pode dimensão. Ser. Enfim, eu acho que... Não sei se vão... Estavam falando muito do lance de viagem no tempo, né? Mas eu acho que eles vão mais pra esse lance da joia da alma, como hospedeiro de todo mundo que foi embora. E esse lance do universo molecular lá do Homem-Formiga, eu acho que eles vão mais pra essa direção. Eu acho que esse próximo Vingadores, o Vingadores 4, vai ser esse negócio... não sei o título, mas vai ser esse negócio bem homenagem, assim, tipo, mas... Daí vai ter, tipo, todo mundo enfrentando o Thanos ao mesmo tempo. Sim. Mesmo, que prometeram e estão prometendo, né? Cara, eu acho que vai ser uma coisa também muito... Talvez não seja tão espacial. Eu acho que vai ser bem focado na Terra. Aí eu já não, não sei. Eu acredito que vai ter uma divisão entre... Talvez o pessoal que tá naquela dimensão. Não sei se é um limbo. Não sei se é uma Terra só pra eles. Como ou se eles um morreram céu. Mesmo. Não sei. Eu acho que eles não... Não, morrer mesmo, não morreram. Tenho quase certeza disso. Talvez seja eles tentando sair da Joia da Alma. Talvez tenha a influência do Homem-Formiga que ele possa acessar essa dimensão... eu acho que vai ter coisa do Gavião Arqueiro. Eu acho que ele vai ser muito importante. Sim, esse quarto filme. Talvez o Gavião Arqueiro apareça no do Homem-Formiga, talvez. Não sei, pode ser. Eu acho que faria sentido, porque os dois eles saem junto daquela prisão. E os dois são os únicos que têm família pra voltar. Que estão presos. É possível. Cara, é difícil especular, mas tem muita coisa na mão. A única coisa que eu sei é que no final vai ser todo mundo enfrentando Thanos. Tipo, nossa, isso vai ser muito mais um filme de homenagem, assim. Eu acho que não vai ser um filme tão trágico e tão pesado. Eu acho. Vai ser tipo... Também não, porque esse já foi. Acho que não teria necessidade de fazer vai isso. Vai ser tipo o Star Wars, o Retorno do Jedi. Eu acho que vai ser tipo esse. Que é o meu preferido, cara. Que eles terminam o filme dançando com o Zuki lá? Sim, é o mais legal. Nossa, é muito da hora esse Star Wars, que tem o Wookiee. É o Wookiee? Não, os ursinhos... Nossa, que cara, que... Eu acho que o Wookiee é a raça do Chewbacca. Qual que é o nome dos ursinhos? Eu não lembro. Qual que é o nome? Que raio de fã de Star Wars é nossa, você? Nossa, gente, é horrível. Meu Deus do céu. Enfim, é falando de Star Wars, a gente termina o que é sobre Guerra Infinita. Preciso ver mais. Preciso ver mais Star Wars. Deixe seus comentários aí do que você gostou de Guerra Infinita, sem spoilers pros amiguinhos, por favor. E lembre-se, o Doutor Estranho viu o final de Guerra Infinita mais de 14 milhões de vezes e não contou nenhuma, hein? De onde você tirou isso? Eu vi um meme esses dias. Muito bom, parabéns. É com essa mensagem bonita aí que a gente termina esse cast. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Falou! Thank you.